Paz do Senhor. Na Bíblia diz que o Senhor começa uma obra na nossa vida, aperfeiçoa e termina. Todos os dias tem algo para o Senhor fazer em nós. Ele é o Criador. A Bíblia fala que Ele é o oleiro, aquele que pega o barro e faz o vaso bonito. A Bíblia também fala que, sendo Deus o oleiro, Ele é que manda, e nós, como barro, devemos ficar quietos. E ainda temos a ousadia de dizer: o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor vai fazer? Meu pai era dentista e não gostava das pessoas que sentavam na cadeira e ficavam perguntando: o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor vai fazer? Ele dizia: fica quieto. E depois, quando você falar, você vai ser mais feliz. Eu creio que é assim. Devemos fechar a boca para Deus trabalhar e abrir a nossa boca para Deus nos usar. Só. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.